Para poder falar a você o quanto é importante e representa em nossas vidas, escolhemos este dia que lembra o seu nascimento, a sua chegada a um mundo do qual fazemos parte. Gostamos tanto que quisemos você nele para que o conhecesse, o amasse e nele agisse como tem sido. Estamos felizes por podermos parabenizá-lo pelo seu aniversário, por sua existência brilhante, por representar tanta coisa boa para nós e para uma infinidade de pessoas, entre elas seus irmãos em Cristo. Temos muito a agradecer a Deus pela vida, por ter um filho como você, por lhe ter tanto amor e saber que somos amados, que representamos muito para a sua vida, assim como você na nossa. Uma das melhores coisas que vivemos. Como seus pais e amigos, desejamos que o seu aniversário transcorra muito bem, com muitas bênçãos trazidas pelas mãos do Criador, cheias de paz e alegria, pois você merece. Os nossos parabéns sinceros a quem tanto amamos e por quem sabemos que Deus protege sempre. Feliz aniversário, filho. Seus pais.